todo turno de serviço, quando eu trabalhava na rota ou no Tatimóvel, na Zona Leste, todas as vezes que um policial meu foi morto, nós fomos buscar os bandidos. Se ele vem em pé ou deitado, foi problema dele. Mike 01, rap taticão, opressivo. Entra na fila que já tem muitos na sua frente. Ladrão ameaçou, bateu de frente, tá fudido. Seu palhaço abriu o sorriso, dele eu quebro os dentes. Não vai achar engraçado trombar com a chocolate. Vai descobrir que a guarnição não gosta de stand-up. Vagabundo não se cria aqui, não vai deixar legado. Caso reaja, CPF cancelado. É mais, pode atrasar sempre que puder. Fui treinado pra caçar e você tá na mira. Pode tentar a sorte, a escolha é sua se quiser. A resposta vem na mesma proporção quando você atira. Bota pra dormir, bota, bota pra dormir. Ladrão, filha da puta, quero ver você cair. Bota pra dormir, bota, bota pra dormir. Ladrão, filha da puta, quero ver você cair. Lixo da sociedade, pior que doença. Quando vê a paga, vai entrar em desespero. Se não morrer na cadeia, apodreça. Se sair, vou atrás, aprendi a enxugar gelo. Vagabundo, peba, mala, bicho são sinônimos. Mike, Steve, Billy, daqueles são antônimos. O nome dela é Beretta, só de ida é o pseudônimo. Mala tá na mala da baca, rima e parônimo. Na zona de guerra, primo pela sobrevivência. Desembarca no PS, relata o ocorrido. A fração não baixa guarda, adiante a ocorrência. E se aí tá por um filtro, promovido. Esse evoluiu, não será mais abordado. Agora saiu do crime no Hades, ressocializado. Veio de peito aberto, com a guarda tudo exposta. Violência não é escolha, é resposta. Bota pra dormir, bota, bota pra dormir. Ladrão, filha da puta, quero ver você cair. Bota pra dormir, bota, bota pra dormir. Ladrão, filha da puta, quero ver você cair. Deixou da sociedade, pior que doença. Quando vê a paga, vai entrar em desespero. Se não morrer na cadeia, apodreça. Se sair, vou atrás, aprendi a enxugar gelo.